Vamos abrir a nossa Bíblia, Josué capítulo 7. Vamos fazer a leitura deste capítulo, porque há uma história aqui muito preciosa que o Senhor quer nos mostrar, nos revelar. Há um ensino profundo do Senhor para a nossa vida, para esta semana, para este tempo que estamos vivendo. E diz assim a palavra do Senhor: mas os filhos de Israel foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Assim a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Diga comigo: todas as vezes que eu tenho nas mãos algo que Deus não quer, eu sofrerei as consequências. É sobre isso que esta história nos ensina. Versículo 2. Ora, enviou Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, e lhes disse: subi e espiai a terra. Então subiram aqueles homens e espiaram a Ai. Preste atenção, irmão. O povo de Israel está caminhando, e com Josué, se você vê o capítulo 6, o capítulo anterior, eles vêm de uma vitória tremenda. Moisés havia morrido, Josué assumiu a liderança do povo, e o primeiro desafio de Josué e do povo era enviar os espias a Jericó. Jericó era uma cidade murada, estava no meio do caminho por onde Israel tinha que passar. Eles atravessaram o Jordão, continuaram caminhando e vieram a Jericó e venceram Jericó. É uma outra história, a caída das muralhas de Jericó. Eles estavam logo após uma grande vitória, uma batalha feroz, um desafio muito grande, e eles estavam, depois desse desafio, vitoriosos, felizes, abençoados. E havia agora um outro povo pequenininho também no meio do caminho. Eles tinham vencido o desafio maior. Deus tinha caminhado com eles de uma forma tremenda, e eles tinham vencido aquele desafio maior. Afrontaram as muralhas de Jericó, do mesmo jeito que a Bíblia nos ensina, através do louvor e da adoração. A questão é que lá, além da dimensão espiritual, eles ainda tinham os elementos da dimensão física, que também, milagrosamente, foram vencidos com o toque do shofar, da trombeta, do louvor, do povo marchando, tomando posse daquela terra. E agora aparece Ai, um povo pequenininho, uma cidadezinha insignificante. Eles iam vencer, assim, tirar de letra aquele desafio. E Josué enviou os homens para lá. Subiram aqueles homens e espiaram a Ai. Versículo 3. Quando voltaram a Josué, lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai, e não te fatigues ali todo o povo, porque são poucos os habitantes. Não precisa nem mandar muita gente, manda um grupinho aí, vai lá e extermina com aquele povo, libera o caminho. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, aos quais fugiram diante dos homens de Ai. Os quais fugiram diante dos homens de Ai. Versículo 5. Homens que feriram deles uns 36, perseguiram-nos desde a porta até Sebarim, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até à tarde. Os anciãos de Israel fizeram o mesmo e deitaram pó sobre as suas cabeças. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste a este povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Oxalá nos tivéssemos contentado em ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, Que direi? Ora, Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra, eles nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás o teu grande nome, Senhor? Disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto, homem. Israel pecou e violaram a minha aliança, a aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Mais uma parada aqui, irmão. Este é um princípio de Deus. Todas as vezes que alguma coisa não vai bem, que uma derrota, uma caminhada em que nós vimos que Deus não agiu, Deus não abençoou, Deus não pôs a mão, não houve prosperidade, não houve bênção, não houve graça, vitória no nome do Senhor, nós precisamos fazer como Josué fez. Foi para diante da arca até o final da tarde e disse: o Senhor vai me mostrar o que está acontecendo, Senhor. A dificuldade é que nós não conseguimos associar nossos problemas pessoais, familiares, profissionais, com uma batalha. Nós não conseguimos associar estas coisas normais do dia a dia, instantaneamente associá-las a uma questão espiritual. E ficamos tentando descobrir o que é que deu errado, por que é que não está bom, o que é que precisa ser feito, e saímos desesperadamente atrás de outra solução, mas não fazemos o que Josué nos ensina. Josué foi para diante da arca, diante da presença do Senhor, e pediu: Senhor, nos mostre o que é que aconteceu. Será que a partir de agora o inimigo vai se irandar conosco? Será que nós vamos ser conhecidos pelos povos à volta como o povo que já não tem mais um Deus que protege? Eles virão e vão nos eliminar da face da terra. Senhor, é o teu nome que está em jogo. É o teu nome, Senhor. Nós, geralmente, até desesperamos diante de Deus. Pedimos a Ele para nos mostrar o que fazer, para nos ajudar e dar uma direção, mas o posicionamento de Josué era outro, era semelhante ao posicionamento de Davi diante de Golias. Senhor, eu não tenho que atacar este homem, eu não tenho que vencer esta guerra, este incircunciso veio contra o Senhor, contra o teu povo, e é no teu nome que eu vou contra ele. Davi estava simplesmente se colocando como um bom soldado de Deus. Essa vida não é minha, Senhor. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para viver. Eu não pedi para fazer a maioria das coisas que estão acontecendo à minha volta. Algumas eu errei mesmo, Senhor. Mas Deus, eu estou aqui e na verdade eu pertenço ao Senhor. Esta vida aqui, eu tenho domínio sobre as coisas físicas, mas não tenho domínio nenhum sobre o que realmente eu sou, um ser espiritual. Eu sou teu. Senhor, é contigo. Josué falou assim com o Senhor: Senhor, é o teu nome. Se os inimigos vierem e me destruírem, e destruírem o teu povo, é o teu nome que está em jogo. Eu sou o teu, é o Senhor que vai cuidar de mim, é o Senhor que vai observar isso aqui e dar uma resposta. E Josué ouve de Deus: filho, por que que você está prostrado? Por que que você está chorando tanto? Por que que você está me pedindo tanto por esta questão? Por que que você está preocupado tanto com esta questão? Há pecado em Israel. Alguém tinha feito algo, mas o Senhor disse: Israel pecou e violaram minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram as coisas condenadas, e furtaram, e mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Versículo 12: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fez condenado. Não serei mais convosco, senão eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: coisas condenadas há no meio de ti, ó Israel, não poderás suster-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do teu meio as coisas condenadas. Amanhã vos chegareis segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor tomar se chegará por famílias, a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado no fogo, ele e tudo que tiver. Violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e foi tomada por sorte a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, foi tomada a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado a Zabdi. Fazendo chegar a casa de Zabdi, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Deus não trata apenas com um indivíduo. Deus sempre tem a visão de todo o povo. Dentre todo o povo, toda a família. Dentre a família, cada um dos seus filhos. Este é um princípio de Deus. Não adianta nós lavarmos as mãos para o que está acontecendo ao nosso redor. Uma das questões mais estudadas sobre globalização é o quanto as coisas que acontecem hoje, lá na China, interferem hoje no Brasil, no Paraguai, em qualquer lugar do mundo. A globalização vê exatamente isso. Como estamos num mundo em que, por mais que achemos que as coisas são do outro, isso é lá no outro país, isso é com aquele outro, isso é com a outra família, por mais que a gente pense que isso não é problema nosso, nós estamos sendo afetados de alguma forma por tudo que acontece à nossa volta. Quando pensamos no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, é exatamente assim também, e de forma muito mais intensa. A mesma bênção que Deus derrama lá na igreja no Oriente Médio, Deus está derramando é sobre todo o corpo. Então todo o corpo está sendo abençoado. Nós não vemos, mas todo o corpo está sendo abençoado. O mesmo problema que uma igreja tem lá no outro canto afeta todo o corpo. Por isso, quando nós ouvimos de alguém, quando nós conhecemos alguém, quando nós conhecemos uma igreja, uma comunidade local, nosso relacionamento precisa ser de amor, de comunhão, porque somos um só corpo. Na família, a mesma coisa. A sociedade criou um sistema de pensamento em que cada um cuida de si, e é como se todos pudessem viver isoladamente, e ninguém tem a ver com a vida dele, e ele também não interfere na vida de ninguém, mas na verdade, tudo o que acontecer dentro daquela família vai afetar todos os integrantes daquela família. É um princípio espiritual. Deus virou para Josué e falou assim: Israel pecou, e porque Israel pecou, Israel vai perder a guerra, perdeu, para um povinho minúsculo. Mas na verdade não foi Israel que pecou. Deus disse: separa as tribos, das tribos separe as famílias, das famílias separe um. Quando chegaram nesse um, era Acã. Acã, veja lá o que está escrito. Versículo 19 diz assim: então disse Josué a Acã: filho meu, dá, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declare-me agora o que fizeste, não o ocultes. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente, pequei contra o Senhor Deus de Israel, eis o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e realmente tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo da capa. Tomaram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram, e Josué e todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo que tinham, e levaram-nos ao vale de Acor. Veja bem, um homem tinha feito uma única coisa, isolado. Talvez ninguém mais soubesse. Talvez ninguém tenha visto isso, mas Deus deixou esta história para nos ensinar um princípio espiritual. Ninguém é sozinho. Ninguém é sozinho. Não há nada que eu possa... Não, eu vou... É só comigo. Tudo que eu vivo, tudo que eu faço, afeta diretamente toda a minha família, mesmo que ela esteja lá do outro lado do Japão. Estamos falando de uma verdade espiritual. Não existe como vivermos cada um na sua. Fisicamente isso é até possível, mas emocionalmente e espiritualmente é impossível. Todos serão afetados. Uma nação inteira é afetada. Se um líder... ele procede de uma forma incorreta, injusta, toda a nação sofre. Se um patrão procede de forma desonesta e injusta, todos os funcionários sofrem. Não reclame quando você for a um determinado estabelecimento e encontrar um funcionário te atendendo de muito mau humor. Provavelmente é porque ele vive num ambiente onde... tudo ali gera aquilo. Quando alguém trabalha num ambiente abençoado, mesmo que ele ainda esteja com seus problemas pessoais, ele acaba sendo abençoado e atende abençoado. E aí você vai descobrir certamente um mau funcionário, alguém sem alegria, sem humor, é porque tem um patrão que não libera bênção, afeta a todos. É um princípio de Deus. Deus chamou Acã, Josué mandou Acã vir, foram lá, buscaram todas as coisas, tomaram todas aquelas coisas, chamaram os filhos, as filhas, os jumentos, as ovelhas, a tenda, tudo que ele tinha, levaram para o vale de Acor. Versículo 25, disse Josué: por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará. Então todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimaram-nos a fogo. Levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, por isso se chama aquele lugar o Vale de Acor, até o dia de hoje.